Eu quero falar hoje à noite sobre algo que acontece conosco todos os dias e mais de uma vez por dia. Não sei quantas vezes, eu só sei que são muitas vezes por dia que nós temos que tomar decisões interiores. Queria falar um pouco com os irmãos, nós conversamos hoje de manhã também, na reunião dos nossos pastores, sobre provação e tentação. Você é provado todos os dias, ou tentado também todos os dias, e mais de uma vez. E aí sempre você tem que estar tomando as decisões certas, e o risco é que talvez eventualmente tomamos uma decisão errada, interior, e às vezes até essa atitude errada vai para o exterior, vai para fora de nós. Vamos abrir a palavra? Capítulo 1 do livro de Tiago. Lá mais para o final da sua Bíblia, capítulo 1 do livro de Tiago. É um pequeno livro também. Aí no finalzinho do Antigo do Novo Testamento. Diz ali no Tiago 1, 2 e 3. Acharam aí, irmãos? Ali diz assim, Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, olha, perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Agora, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, irmãos? Parece uma coisa estranha, diz aqui, porque é para a gente se alegrar, ter motivo de toda alegria quando vem uma prova, quando vem uma luta. Quando vem a luta, qual é normalmente a nossa primeira reação? Ah, Senhor, me livra disso. Eu sei. É a primeira reação. De repente a gente quer logo que isso passe logo, quando não dá para passar tão imediato. Agora, tem uma coisa na Bíblia, que a palavra tentação e provação não tem diferença na Bíblia, na língua original. No nosso português aí tem, mas na língua original é a mesma palavra. Quando alguém está numa luta, num teste, e quando alguém está sendo incitado pelo diabo para se desviar. Então parece que provação e tentação vai depender muito da nossa atitude interior. Claro que a provação, um teste, sempre vem de Deus. Enquanto que uma tentação é uma proposta para a gente se desviar, essa sempre vem do diabo. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Mas perceba a sutileza, que a palavra é a mesma. Vai depender de como nós vamos gerenciar isso dentro do nosso coração. Eu conheci um tempo atrás um homem lá em São Paulo, que ele trabalha numa dessas empresas fabricante de carro. E ele só trabalha na pista de testes. Então, o motor novo vai ser testado, um automóvel novo. Mas especialmente o motor, suspensão, tudo que envolve para o carro, antes de ir a público, passa por muitos testes. Então, ele é piloto dessa pista. Uma pista especial, toda preparada para esse fim. E eles dirigem direto, às vezes 4 horas, às vezes 8 horas, às vezes 12 horas. Toda velocidade sempre. Pé no fundo sempre. Porque se tem algum defeito, tem que aparecer. Não é isso. Teste. E ainda de vez em quando um automóvel sai da fábrica e eles têm que chamar de volta para arrumar alguma coisa que ficou pendente ainda, não é? Então, quando Deus está nos preparando para ser um cristão maduro, ou um cristão público, Deus vai permitir uma série de testes. Deus vai permitir e Ele mesmo vai motivar para que algum defeito nosso ainda apareça. Agora vamos chamar na pista de teste. Quando você passa por uma luta, às vezes aparece algum defeito, você descobre algum defeito seu? Provavelmente descobre. Coisa boa se você já venceu, melhor. Mas quando passa uma situação nova, e às vezes tem sentimentos que você já pensou que já tinha vencido ou que nem os tinha. Quer ver uma situação? Chega um irmão no culto, conhecido de vocês, e estava sempre ali com a vida média, normal, e de repente esse irmão chega feliz da vida na igreja e diz: irmãos, comprei um carro novinho. Aí de repente, pode ser, tomara que não, jamais. Mas no coração de um e de outro, essa pessoa quer se exibir. Ah, grande coisa, carro novo. O que que tem naquele coração que está menosprezando a aquisição do outro? O que que tem naquele coração? Coisa boa, não é? Depois aquele irmão vai para casa, ou aquela irmã que pensou mal, ninguém viu os pensamentos dele. Vai pensar: ah, Senhor, eu descobri algo ruim dentro de mim hoje. Quer dizer, uma bênção de alguém que você podia compartilhar daquela alegria, de repente você ficou lá dentro, azedo. E você descobre que você não era tão bom, tão feliz em termos de compartilhar a alegria dos outros. Você descobriu um defeito. Bom, Deus não te joga fora por causa de um defeito. O carro que está na pista de testes não vai para o lixo por causa de um defeito. Mas vai para o conserto. E assim é conosco. Ou vem um outro tipo de luta. Ou de repente você está doente. E mas como Deus, eu sempre fiz tudo por ti e agora eu estou doente. Ou você perde o emprego, ou tem uma escassez, ou uma luta familiar. Como, Senhor? Eu sempre achei que a vida cristã era só bênção, só alegria. E agora eu tenho uma perda. Aquilo que poderia ser da parte do Senhor uma provação, você transformou em tentação. Captou isso, meus irmãos? Por causa de uma má compreensão da gente. Olha o que dizia lá em Deuteronômio. Nós fizemos a leitura inicial do culto. Onde dizia assim, ó: vocês vão se recordar do caminho pelo qual o Senhor vos conduziu pelo deserto. Estes 40 anos. E o Senhor te humilhou. E Ele te provou. Para quê? Para saber o que estava no teu coração. Meus queridos, às vezes Deus permite um contratempo. Sabe para quê? Porque o contratempo, se nós não soubermos no contratempo confiar em Deus, vai se manifestar ainda as imperfeições, as impurezas que estão lá num cantinho guardado. Quando está indo tudo bem, só alegria, só bênção, só dinheiro no bolso, só saúde, tudo perfeito. Aí não aparecem alguns tipos de impureza, pode aparecer outras, como orgulho, né? Mas essas impurezas, que às vezes só no fogo da batalha, aparecem. Uma época que eu morei numa região de garimpo, os garimpeiros traziam o ouro do mato, é um pozinho, alguns vinham pequenas pedras, e eles iam nas lojinhas vender. Tinha 400 lojinhas, uma do lado da outra, que dizia: compramos ouro, compramos ouro, compramos. Todo mundo comprava ouro. Antes de comprar o ouro, tinha em cada lojinha um maçarico. Sabe o que é maçarico? O pessoal que mexe com mecânico aí, né? É aquele negócio que corta aço, né? Os ladrões usam até para arrombar lugares. É uma pistola que sai um fogo assim na ponta, né? Pois o homem que comprava ouro lá na sua lojinha, ele pegava, ligava o maçarico, botava dentro de uma bandeja especial e fogo no ouro. Logo a todas as impurezas, toda a sujeira que a gente não enxergava, parecia que tudo era ouro. Toda a impureza se separava do ouro só quando aquele negócio ficava muito quente. Irmãos, tem impurezas no nosso coração que vão aparecer só nos dias difíceis ou nos momentos difíceis. Mas também eu tenho que falar positivamente. Algum tipo de fé, alguma coisa forte que tu tem também dentro do teu coração vai aparecer nos dias difíceis. É verdade? Para os dois lados, ou nas duas pontas dessa questão. Irmãos, tenham por motivo de alegria o passar por várias provações. A provação contribui para a nossa formação do nosso caráter cristão. Teve algum homem que foi mais provado do que o Senhor? Não teve. O Senhor tinha tudo para escorregar nas tentações. Não foi o homem mais e completamente perfeito? Como que então morreu na cruz? Ele podia dizer, não, Deus, eu não aceito isso. Eu determino aquilo. Mas o Senhor soube gerenciar aqui dentro. Soube gerenciar em público, mas sobretudo, irmãos, gerenciar o coração dele. A provação vai revelar a capacidade que nós temos de resistência. Numa provação vai ser visível o quanto tu está forte. Mas na mesma provação pode aparecer o quanto você está fraco. Entender? Numa provação vai aparecer a tua virtude, uma fé vigorosa. Ou vai aparecer uma fé murmuradora, reclamadora. Bom, já nem é mais fé isso. No deserto, a palavra de Deus disse ali, capítulo 8, Deuteronômio. Deus deixou eles passar fome um momento. Lembra que Deus permitiu que faltasse água por um momento. E no outro momento faltou carne. E aquelas pessoas logo reclamaram. Elas caíram na provação. Ou a provação se lhes tornou em tentação. Veja o que diz de novo Tiago. Sabendo que a provação da vossa fé, olha, a tua fé vai ser provada, não tem outro caminho. Ela vai ser purificada. Ela vai ser, quando num teste aparecer o defeito, não desespera, mas corrige o defeito. Então, quando a tua aprovação da fé for uma vez confirmada, produz perseverança. Deus sempre vai testar a fidelidade. Uma pessoa nos contou que trabalhava num local e depois que o patrão começou a conhecê-lo um pouco melhor, o patrão começou a fazer testes, mas esse irmão da igreja não sabia que o patrão estava fazendo testes. E o patrão dizia assim, vai lá no banco e deposita esses R$1.000. Chegava lá no banco, o caixa contava o dinheiro e dizia, tem 1.100. Ah, mas o patrão disse, deposita 1.000. Então, o caixa fazia o valor dos 1.000, devolvia para o irmão da igreja os 100, e o irmão da igreja chegava lá para o patrão e dizia, tinha 1.100, devolvia os 100. Isso muitas vezes se repetiu, vai lá e deposita 1.000, vai lá e deposita o valor. Mas o patrão sempre botava um pouco a mais, como forma de teste. E graças a Deus, esse irmão foi aprovado. Graças a Deus. Sabe o que, que o patrão fez um dia? Aqui está a minha senha. Vai lá no banco e tira dinheiro para mim. Busca dinheiro lá no banco. Teste, teste, teste. Aprovado, aprovado, aprovado. Aumentou o nível de confiança. Não é assim, meus irmãos? Não é assim que Deus faz conosco também? À medida que Deus percebe que você está sendo fiel. Fiel na abundância. Fiel na escassez. Olha, no deserto, estavam lá passando fome. Deus disse, eu quero ver o que está dentro do coração de vocês. Abraão foi um homem de muito sucesso na fé. E quando ele estava num excelente momento, Deus lhe fez a maior prova. Abraão, me dá o teu filho em sacrifício. Lembra? Gênesis capítulo 22. E o Abraão não pensou duas vezes, fez os preparativos e foi até a montanha que Deus indicou. Quando Abraão estava por sacrificar o filho tão esperado, o Senhor disse, não faça nada no menino, passaste no teste. Deus vai fazer testes com você, mas não permita que o diabo se intrometa. Ou você pode estar passando um teste de Deus agora, você pode estar passando às vezes uma luta que não veio do diabo e nem veio por erro seu. Deus permitiu. Um contratempo que está fora dos teus planos. Um contratempo que te desestabilizou. Você não fez erro. E não é nem veio do diabo aquilo. E aí então, Deus pode estar te testando. Sabe, as horas que eu creio que mais a sua fé precisa entrar em evidência. Mais que a sua fé precisa aparecer. É na crise. É na escassez, é na perda. Mas não aquele tipo de pessoa, se Deus não me resolver o problema imediatamente, estou largando tudo. Que fé é esta? Entende, irmãos? A pessoa está sendo reprovada no teste. Agora, uma tentação. A origem sempre é diabólica. A tentação é uma oferta que vem do inferno para a gente. Uma oferta que vai, você vai pegar e vai ficar com a mão algemada, vai ficar preso ali. Uma tentação, ela tem aquele propósito do diabo de seduzir, é como que encantar a pessoa. Uma tentação, ela vai levar a pessoa para o engano, ela incita a pessoa até ficar com raiva de Deus. Você já viu alguém com raiva de Deus? Magoado com Deus, Deus, você errou contra mim. Bom, olha, olha a petulância, o orgulho humano. Essa pessoa caiu numa tentação. Porque quando a gente fala tentação, muitas vezes no meio evangélico, cristão, é mais ou menos assim, é sobre sexo e dinheiro. Esse é o problema da tentação. Irmão, tem bilhões de tentações, bilhões de formas de o diabo nos afastar de Deus e nos distrair para puxar para lá. Não é só uma, duas, três maneiras que o inimigo se apresenta, apresenta as nojeiras dele. Quantas pessoas dizem, ah, eu estou decepcionado. Estou largando tudo. Se largar tudo, caiu na tentação. Porque, deixa eu dizer uma coisa, a tentação, seja ela na área moral, na área financeira, nos relacionamentos, se a pessoa caiu, a obra de Satanás não terminou ainda. O objetivo final de Satanás não é você cair, é fazer você ficar prostrado, caído. Você lembra quando você está caído, ou qualquer caso da Bíblia, que Deus sempre estende a mão e deslevanta? Pelo arrependimento você levanta. O objetivo de Satanás, além de fazer uma pessoa ter um desvio de conduta, mas esse não é o alvo final. O alvo final é fazer a pessoa abandonar Deus. Isso é tentação. Tentação num grau maior e mais profundo. Abandonar, por exemplo, o meio da família de Deus. Abandonar a casa de Deus. Isso é tentação. Na provação, são testes. testes vindo de Deus. A tentação, vamos dizer assim, são convites maliciosos que muitas vezes nós não percebemos. Ou, às vezes, quando se percebe, já está quase caindo. Volta, volta, volta, se isso é necessário. Uma vez, tem uma palavra que não está na Bíblia, mas dizem os antigos que é uma palavra atribuída a Jesus. Ninguém pode chegar ao reino dos céus se não passar primeiro pela tentação. Dizem que essa é uma palavra de Jesus, que não está na Bíblia. Escritos da época de Jesus captaram essa palavra também. Ninguém pode entrar no reino dos céus se primeiro não passar pela tentação. Ou podíamos falar as duas coisas, se primeiro não passar pela provação e pela tentação. Você é tentado todos os dias a muitas coisas erradas e ruins, não é? Nós somos tentados. E por isso que eu disse todo dia e muitas vezes, quem sabe toda hora, você tem que tomar decisões em favor da sua própria vida. Em favor do reino de Deus. Pois aqui diz, feliz aquela pessoa que suporta. Com perseverança, com ânimo, com força, suporta a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa. 1:3, eu li no 12, agora leio 1:3 de novo. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, é a mesma palavra lá do 12, onde diz que a tua fé depois de aprovada. Sabe de onde Tiago tirou essa palavra? Fé aprovada? Do contexto monetário. Ele tirou das moedas antigas. Os reis mandavam fazer moedas. E a moeda que saía um pouco defeituosa era descartada. Não foi aprovada. E a moeda que saía perfeita, com o logotipo ali, a face do rei ou da rainha, saía perfeita, a escrita saía perfeita, o desenho saía perfeito, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. E no mundo antigo saía muita coisa com defeito, porque não tinha essa capacidade de máquinas e coisas que fazem tudo igual. Pois a nossa fé, meus irmãos, vai chegar a um ponto que vai ser assim, como uma moeda, perfeito, aprovado. Pode circular. Se fosse moeda, no mercado financeiro. Mas a nossa fé, se nós na hora do teste somos reprovados, e reprovado, e reprovado, e reprovado. Você já viu o que acontece com um aluno que toda hora é reprovado na escola? Ele abandona a escola. Não abandona? Bate um desânimo. Quem sabe os colegas às vezes começam a fazer bullying com ele, pegam no pé dele, né? E tem muitos outros motivos. Ele vai abandonar a escola. Ou ele vai se achar, não, eu sou um burro. Antigamente diziam assim, ah, o fulano não serve para estudo. Tem os mais velhos aqui, lembra que diziam? Fulano não serve para estudo. Na verdade, todo mundo serve. Mas vejam, a pessoa daí, ela começa a acreditar que ela não serve. De repente você foi reprovado num teste, num outro. E o Senhor quer continuar te levantando. E você diz, não, eu não sirvo para ser cristão. Esse negócio é para algum só. Não, não, isso não é para mim. Eu tive um pequeno escorregão aqui, um ali, um lá, e eu estou marcado. Marcado por quem? Nós temos que estar marcados, meus irmãos, é pela graça de Deus. Pela mão de Deus, marcados pelo sangue do Cordeiro, mas não marcado pelo nosso erro. Ou nem marcado pela opinião, não. Se você se voltou para Deus, fica no Senhor. Não caia na tentação de dizer, não, eu não tenho mais jeito. A mim, ninguém mais ama, nem mesmo Deus me ama. Isso também é tentação. E é cair em tentação quando eu não acredito mais que Deus me ama. É, vocês estão vendo quantas formas existem de provação e tentação? Depende de como você vai enxergar as coisas. Deus pode ter começado uma obra linda, e mesmo ele te provou num momento difícil, e você diz, não, Deus, eu não quero mais isso. Então, quando você diz, eu não quero mais isso, você automaticamente está pendendo para o outro lado. E aí, Deus está te perdendo. Ou falando de nós mesmos, nós estamos nos perdendo. Irmãos, não pensa que a vida cristã é só sucesso. Vocês sabem disso, não precisava dizer, né? E eu sei também que nós temos algumas derrotas interiores. E que nossos pensamentos nem sempre são tão lindos quanto nós mesmos gostaríamos que fossem. E nosso ser interior nem sempre funciona tão perfeito como mesmo o Senhor gostaria. Não caia na tentação. Quando vem a prova. Saiba administrar o seu coração. Você viu ali no verso, aqui no verso 4, ora, a perseverança, que é essa constância, essa firmeza ou estabilidade, deve ter ação completa, vai até o fim na tua perseverança. Quando vem uma luta, não fica no meio do caminho, não desiste. Pode ser que está difícil, está sim, ninguém está dizendo que não está. Mas Deus está construindo algo, algumas impurezas estão saindo. De repente você percebeu no meio do caminho, está quente a coisa, Deus está botando o maçarico dele ali em nós. Diz, Senhor, deixa, Senhor, bota para as impurezas ir saindo, para lá no final eu ser um cristão limpo. Ah, é isso que a Bíblia está dizendo. Pois ainda no 4... Fique constante, fique firme, fique até o fim. Para quê? Para que sejais, olha o que diz na tua Bíblia, perfeitos. Perfeito, meus irmãos, na Bíblia, significa maduro. Um cristão maduro. Um cristão que quando vem luta, ele sabe que a luta vai passar e que a luta faz parte de fortalecer o interior dele. Um cristão que sabe se conduzir quando vem a prova ou quando vem a tentação. Ele sabe se conduzir. É isso que Paulo, o Tiago está dizendo aqui. Para que vocês sejam perfeitos. Para que vocês sejam íntegros, que aqui significa completo. Para que nada te desqualifique de ser um cristão. Quanta coisa Tiago está nos dizendo nesse pedacinho da Bíblia. Para que você seja apto, olha, perfeito é maduro. Agora, o íntegro é uma pessoa completa, uma pessoa apta. E a última coisa que ele diz, para que não sejamos em nada deficientes. Em nada nós sejamos derrotados. Quando vem a prova, eu sei, prova sempre soa meio, parece meio ruim para nós, né? Na escola não era assim também? No dia da prova, o professor, por algum motivo, dizia, não pôde vir. O professor adoeceu, o professor teve um problema extra classe. Todos os alunos diziam, ah, que pena, eu queria tanto essa prova. Ou pelo menos quase toda a turma comemorava, né? Vocês eram dos que comemoravam? Eu acho que quase todos. Talvez tinha um outro. Que de fato podia dizer, que pena, eu queria fazer essa prova logo. Mas a grande maioria comemora. Talvez eu não estava tão bem preparado para hoje. Ganhei um tempinho para estudar mais e coisas do tipo. Pois irmãos, é necessário enfrentar a prova, escuta o que eu estou te dizendo. É necessário enfrentar a prova com um coração saudável. Para mim está o segredo aqui. Os irmãos perderam a mãe ontem, né? Isso é uma prova. Pode ser que venha o diabo e ó, nos ouvidinhos dos irmãos, viram, vocês são crentes, a mãe morreu. Pode ser. Pode ser que, ah, por que Deus não curou ela? Olha, me dê a liberdade de falar isso. Irmãos, sabe o que o apóstolo diz? quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós não duvidamos do amor de Deus em situação nenhuma. E se o diabo vem soprar no nosso ouvido, nós tínhamos que ter aquele discernimento necessário e dizer: diabo, sai daqui. Ou se alguém de nós perde um emprego e fica numa situação difícil. E aí nós podemos enumerar tantas outras situações. Não transforme a prova numa tentação. E na escola isso acontece também, não é? Se o aluno está na prova, muitos são tentados a colar. Pega do banco escolar e traz isso para a vida espiritual, para isso que estamos falando. Faz um paralelo com isso. Quantos estão ali e agora eu não sei bem o que, ou quero tirar uma nota máxima, então dou uma olhadinha para a prova do colega, ou tem uma coisinha escrita em algum bolso. Hoje o pessoal já usa celular para fazer essas coisas. Aí está o pecado da coisa, entendeu? Uma prova na qual você pode ser bem sucedido, e se não for, te prepara melhor para outra. Mas não aceita que a prova vire tentação. Tentação, você viu que eu disse, que sempre nasce no inferno e leva para o inferno. Agora a prova nasce em Deus. E o objetivo da provação é sempre a edificação da nossa vida espiritual. Provação é bom, meus irmãos. Alguém podia dizer: pastor, agora tu endoidou. Não, mas lê aqui o que o Tiago disse no 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabe o que o apóstolo Paulo disse no meio das situações de luta que ele passava? Ele diz assim, ó: não tem provação que não seja humana. Junto com a provação, Deus proverá também o livramento. Lá em 1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, tudo que nós passar, o que vem de Deus como forma de prova da nossa fé, prova até mostra algum defeito nosso, que nem uma prova de escola, se você tirou 9,5, ainda tinha 0,5 de defeito. E numa próxima prova você pode até ir melhor. Fica naquele 0,5 ainda uma motivação para estudar mais. Tende motivo de alegria. A prova é para refinar o nosso caráter, a nossa fé, o nosso andar com Deus. Agora, a tentação, aquela não é para refinar nada. Aquela é para acabar com a nossa fé. Se a gente embarca naquilo ali, aquilo ali é para destruir tudo que nós temos com Deus e com nossos irmãos. Não entre. Não aceite, não dê espaço algum para aquilo que vem do diabo. E aquilo que vem de Deus, entenda como de Deus. Entenda como de Deus. Deus está trabalhando em nós. Tem muita coisa que acontece contigo que tu não entende, né? E umas que acontece comigo eu também não entendo. E coisa boa também, não é só as coisas ruins eu não entendo. Não, eu também não entendo coisa boa. Humanamente eu não entendo por que Deus é tão bom. Porque a gente chega, por que Deus castiga? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Um dia uma pessoa me perguntou: que Deus é esse? E aí enumerou um monte de coisa, que Deus é esse, em tom negativo. Aí eu comecei a enumerar para ela: mas e que Deus é esse? Que te ama sendo quem tu é. Que Deus é esse que ama um mundo que não está nem aí para ele. Que Deus é esse? Eu também fiz a pergunta, mas no tom positivo, porque a pessoa fazia a pergunta no tom crítico. Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite seus filhos passarem provas, passarem às vezes até humilhação, até perdas? Sabe que Deus é esse? O Deus que está treinando, o Deus que está nos ajudando a limpar e jogar fora as nossas imperfeições. O Deus que está passando maçarico em nós às vezes, não está? Parece que eu ouvi falar uma vez que o maçarico vai até 800 graus. Tem um maçariqueiro aqui, eu sei, é mais ou menos 800? Balança a cabeça, é? Tá. Maçariqueiro, isso eu disse, eu inventei agora, tá? Não existe essa palavra, tá, gente? 800 graus, é? Olha, tem outro. Mais, até 1000. Ó, tem mais. Ó, quantos maçariqueiros apareceu agora? Beleza, mais de 1000. Até 3000. Opa, esse é maçarico grande. Né? Tá bom, vamos ficar por aí. Mas, gente, então vamos fazer o seguinte. Quanto maior a prova, quanto maior o teste, mais vai ficar também evidente, se você é aprovado, a tua resistência. Maior vai ser a limpeza também. Mas se a gente não tem prova da parte de Deus, não tem testes, de repente vão se acumulando sujeiras no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, e a coisa vai indo. Você comeria numa lancheria que você... Bom, sabe onde eu vou parar, né? Que você não quer nem ver a cozinha. Que aquilo é uma sujeira só lá. Aquele... Ou você prefere aquelas restaurantes, lancheria que diz assim ali no salão de almoço. Visite nossa cozinha. Você prefere esse, não prefere? Se eles estão convidando é para visitar. Porque aquele negócio lá está... Um brinco, como se diz, né? Está brilhando. Higiene, limpeza, tudo corretinho. Não é melhor assim? Não é melhor também ter uma vida limpa? Às vezes dói, sim, quando Deus passa o fogo dele, dói. Quando Deus nos limpa, muitas vezes dói, meus irmãos. O que você acha quando uma mãe tem que limpar um bebê? Um bebê que fez cocô na fralda e está assado. O que você acha? O bebê chora, não chora? Mas tem que ser feito aquilo ali para o bem do bebê. Quando Deus tem que nos limpar, meu irmão, vai doer, às vezes vai chorar, a gente vai espernear. Mas uma coisa, a gente pode dizer, Deus, está doendo. Não é pecado dizer isso, tá? Mas é pecado se você duvidar do amor de Deus para contigo. Aí é pecado. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aí é pecado. Deus vai dizer, eu estou te limpando para os vermes não te comer, meu filho. Se fosse um bebezinho com cocô na fralda, é ou não é? Para as bactérias não tomar conta de ti, meu filho. Eu estou te limpando para a assadura não tirar a tua pelezinha e ficar em carne viva. É para isso que eu estou te limpando, meu filho. Percebam. Então a gente começa a ver as coisas com outros olhos. E aí até você é capaz de dizer, Senhor... Como dizia Davi, vê se há em mim alguma coisa errada, Senhor. Põe uma sonda para dentro de mim, com os teus olhos me sonda, Senhor. Lembra que Davi disse isso? E me guia pelo caminho eterno. Hoje eu queria te ajudar, meu irmão, a enxergar que provação e tentação são coisas muito mais amplas do que a gente imagina. E a segunda delas dizer, Senhor, me ajuda a me limpar. Continua trabalhando em mim, Senhor. Continua fazendo a tua obra. E por isso dá para entender. Por que Tiago disse? Quando vem a provação, fica alegre. Provação é um sinal que Deus está te amando muito. Se Deus te largasse as traças, então você estaria perdido. Às vezes um idoso... num asilo, onde não é bem cuidado. Quantos idosos estão ali, infelizmente, apodrecendo vivos. Se você já foi em asilo ruim, que só estão empilhando velhinhos lá para dentro, você sabe do que eu estou falando, se você já foi nesses lugares. Mas talvez quando alguém vai limpar o idoso, tratar das feridas dele, feridas nas nádegas, nas costas. O velhinho vai gemer, vai reclamar. Mas está doendo. Mas ele sabe, alguém está cuidando de mim porque me ama. Está tirando as coisas ruins que até pode, olha, literalmente pode bichar. Está doendo. Mas eu sei que quem está fazendo está me amando. Não é melhor do que morrer vivo e bichado? E bichado vivo, não é melhor que alguém, apesar da dor, nos limpe? É isso que Deus faz. Deus faz por muitas maneiras. E às vezes Deus até usa nós uns aos outros. Para a gente ajudar um ao outro. Irmão, cuidado, está sujando ali. Irmão, está bichando ali. Aí já vai ficando mais forte, né? Deixa Deus tratar. Deixa Deus cuidar. E quando vem a luta, não precisa encher Deus de pergunta. Eu acho que nós devíamos fazer as perguntas para nós mesmos quando vem a luta. Senhor, o que o Senhor quer tratar em mim? Ou o que eu mesmo devo tratar em mim? Esse tipo de pergunta. Senhor, eu sei que o Senhor quer me levantar de nível. O Senhor está me limpando. Às vezes o Senhor está me chamando a atenção. Continue, Senhor. O propósito de tudo isso, o Tiago falou e eu já falei, para que nós sejamos maduros, íntegros, em nada deficiente. Então, se é isso, a aprovação, o objetivo final da aprovação, então a gente pode dizer, Senhor, continua mandando, Deus. Nós não estamos pedindo aprovação, mas Senhor, o Senhor é que determina isso. Mas uma coisa, eu quero crescer contigo. Amém, meus irmãos? Vamos por aí? Vamos. Feche os seus olhos, assim como você está. E antes da ceia, ore ao Senhor. Nós vamos ter a ceia daqui um pouco. Se há algo que você percebeu, que você não foi bem sucedido na hora da prova. Se fosse uma prova escolar, mas na prova espiritual, você colou na prova. Você tentou driblar Deus, mas isso não funciona. Deus vai sempre testar a nossa fidelidade. Como se tem lá em Deuteronômio, Ele quer saber o que está no nosso coração. Enfrente as provas. Sempre com uma certeza, que Deus nunca vai fazer nada para te machucar, para te derrubar, mas sempre para fortalecer tua saúde com Ele e tua saúde no meio da irmandade. Se você duvidar desse propósito maior do Senhor, então o diabo já está semeando algo no seu coração. Se você passou por perda ou por uma desilusão, ou até cometeu um erro e agora está com muita vergonha, a vergonha tem que vir acompanhada do arrependimento. Ela sozinha, a vergonha sozinha pode ser que vai te afastar de Deus. Mas a vergonha associada com quebrantamento, onde você sabe que é aceito por Deus e aceito pelos filhos de Deus. Então a vergonha nesse caso pode te ajudar. Ah, eu não quero mais. Eu não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar. Eu não quero mais congregar, porque eu tenho vergonha. Não, então esse tipo de vergonha, isso já é tentação. O propósito final do diabo não é apenas fazer você pecar. Não é apenas fazer você cair, é fazer você ficar sem Deus. é você ficar caído, é isso que Ele quer. Mas hoje nós ouvimos aqui do amor de Deus, e muitas vezes o amor de Deus, como amor de mãe, tem que limpar o bebê. O bebê chora naquela hora. Pode ser que ele não entende que aquilo ainda é o amor, ele não tem essa compreensão quando é muito bebezinho. Pode ser que tem algumas dores que você passou, que você não entendeu. Mas Deus sabia que Ele estava te amando ao fazer aquilo ou permitir aquilo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que venha o que vier, Senhor. Às vezes vem uma bênção do Senhor num pacote de um embrulho tão feio. Mas nós não queremos fixar nossos olhos nos pacotes, mas nos conteúdos. E o conteúdo do Senhor, os Teus presentes sempre vêm recheados do Teu amor, Pai. Dá esse entendimento para nós. E aí o inimigo não vai ganhar espaço algum no nosso coração. E se o inimigo ganhou, Senhor, e se em alguma coisa nós tropeçamos, daqui um pouco nós vamos tomar a ceia, Pai. Eu quero Te pedir por mim e todos os irmãos que estão aqui, quando nós, em algum momento, deixamos decair a nossa fé, o nível da fé. Quando em algum momento, de repente, alguém de nós duvidou. Será que Deus vai me ajudar? Ou duvidamos que o Senhor estava até nos piores momentos da nossa vida. Deus, o Senhor nos ensinou a orar por meio do Teu Filho, quando Ele disse na oração, não nos deixes cair nas tentações. Aquelas tentações que parecem tão discretas, tão sutis. Eu não quero cair. E todos que não querem também podem dizer, eu também não quero. Não quero cair, Senhor. Mas, Senhor, se porventura alguém caiu, eu lembro as palavras do apóstolo João, que dizia, filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém caiu, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Obrigado, Senhor. Vamos tomar a ceia com este entendimento, que o Teu amor estende a mão e nos levanta. O Teu amor, ainda que tenhamos tropeçado numa tentação e não entendido uma provação. Mas uma coisa sabemos ao final desse culto. Que o Senhor nunca falhou em todas as formas de nos amar. O Senhor nunca mandou presente bichado. O Senhor nunca mandou presente estragado. Pode sim, como eu disse aqui, vir num pacote muito estranho. Mas uma coisa, nós não estamos atrás de pacote, Senhor. Nós estamos vivendo do conteúdo do Evangelho, que é o amor e é o poder do Senhor por nós. Assim oramos e queremos tomar a ceia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu quero lembrar a vocês. Que naquela noite que Jesus teve a ceia com os apóstolos, Ele pegou o pão e partiu e deu graças a Deus, o Pai, e disse, este é meu corpo, que é dado por todos vós, comei dele todos vocês. E de igual forma, depois de Jesus haver ceado, Ele pegou o cálice e deu aos discípulos e disse, esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto entre Deus e os homens. Pacto esse feito no meu sangue, e ele é para o perdão dos vossos pecados. Pode ser que alguém pense assim, eu não sou digno. Então você diz, por que, que eu não sou digno? Ah, porque eu sou pecador. Bom, eu devo te dizer que a ceia é para pecadores. Caso contrário, todos nós estaríamos desabilitados para tomar. É verdade que é para pecadores que perceberam que nos testes nem sempre fomos tão bem. E quando, sob pressão, às vezes apareceram nossos defeitos. Mas para isso nós estamos diante do Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda onde eu não alcancei o que o Senhor desejava que eu alcançasse. Onde eu não cheguei sabendo onde devia chegar. Ou se dei ouvidos ao sopro do diabo. Me perdoa, Senhor. Eu quero continuar caminhando contigo. Volto a dizer, não é por causa do defeito na peça de um carro que todo carro vai para o lixo lá na pista de testes. Vamos arrumar só o defeito. Não precisa botar a tua vida toda fora. Eu não quero saber mais de Deus, eu estou largando tudo. Não, isso é o diabo que você quer. Vamos corrigir só o defeito. Esse é o espírito da pregação de hoje. Amém, irmãos? Amém.